como tá? Já faz muito tempo que a gente não tem tempo pra conversar. Aproveitando hoje que você não tá apressado, me diz como é que estão as coisas lá no seu barraco. Seu pai, sua mãe, graças a Deus tudo bem. Seu mano, sua irmã, tão legal também. Certinho, se o lance é esse eu fico contente. Afinal, nós somos quase parentes, é ou não é? Diz aí, tá estudando, trampando, o que você faz? Corro atrás do preju, me adianto nada mais. Pode crer, é assim que tem que ser. Tô ligado no avião, toma mais cuidado, meu irmão. Inclusive é sobre isso que eu quero falar. Tô muito preocupado com a sua pessoa. Crescemos juntos, sempre quis te ver numa boa. Mas parece que você não quer se ajudar, o que é que há? Você não era de dar sopa pro azar. De repente ficou diferente, não troca mais ideia com a gente. Só te vejo correndo pra cima e pra baixo, angustiado, descarregando pente. Às vezes nem me reconhece no meio da rua. Outro dia até me estranhou, qual é a sua? E você não precisa mentir pra mim, dizendo que sua família tá bem a pampa. Faz uma cara que você não dá notícias em casa, se acaba de graça com os manos da sua banca. O que fazer se você escolheu assim? Revólver, pó, pedra, covardia, enfim. Uma vida perigosa pra você e pros outros, que certamente lhe trará o fim. Há muito que eu venho observando o seu movimento. Malandragem dá um tempo. Tô cansado de pagar um sato, te adianto o lado. Não vejo resultado nem dado dessa vontade. De toda essa vontade. Tô cansado de pagar um sato, te adianto o lado. Não vejo resultado nem dado dessa vontade. A goma que cê fez semana passada é o mesmo quintal que a gente se escondia quando brincava. De esconde-esconde com a molecada, que mancada, não respeita mais sua quebrada. Até a quitanda que era a antiga cedinha meteu o cano, que decepção, levou mixaria. O pior é que tirou até de quem não tinha, gente que tava comprando mistura pra família. Esqueça a ignorância, use a cabeça. Aqui passamos a infância, não se lembra? A gente chegava da escola e batia uma xepa. Depois íamos pra rua soltar capucheta. Nem aí pro tempo e nem pra ninguém. Dois pivetinhos pobres, mas bem saudáveis, amém. Mas todo pivete cresce com ele suas ambições. Se vai dar certo ou errado, a gente vê depois. Mano, cê foi bem além do que se pensou. A pivetada da área você já recrutou. O Nenê, o Johnny, até o Zezinho. Você fez um, dois, três, quatro, cinco aviãozinho. Não importa o quanto tenha acabado, eu te peço, por favor, não leve esta pivetada pra dentro deste buraco. Dê uma olhada neste retrato do meu oitavo aniversário. No nosso tempo ninguém fez isso com a gente. Seja o que quiser, mas não se esqueça de ser consciente. Rodar peão, bolinha de gude, estreia nova cela. Não tem mais a preferência que tinha na favela. O perigo se tornou o seu principal divertimento. Malandragem dá um tempo. Tô cansado de pagar um sapo, te adianto o lado. Não vejo resultado nenhum dessa sato, te adianto o lado. Não vejo resultado nenhum. Veja que ironia do destino, na brincadeira de criança você nunca queria ser o bandido. Hoje sempre dá perdido em uns, vende pedra pra outros. Se você sai do buraco, te expulsam do morro. Muitos dos seus camaradas só colam na sua quando você tá com dinheiro pra bancar várias cervejas. Ou então também, quando a grana fácil não vem, você é o cara que tem como completar a seda. Se mexa, faça algo por si próprio. Tem muitos querendo antecipar o seu velório. O pior é que você deu motivos demais. Largue tudo, saia fora, tente encontrar a paz. Leve junto a Ritinha, que é uma mina decente, e você abandonou grávida alguns meses atrás. Vai na fé, construa sua família. Seja Ogum, Iemanjá, Iere. Reconstrua sua vida que não está totalmente perdida. E crie bem essa criança que ainda vai nascer. Você deve isso aos seus pais, que te criaram tão bem. Com trabalho e coragem, com nunca luz nas mãos, te deram educação, pra que quando crescesse com orgulho se tornasse um homem de bem. Acho que já falei demais, agora fica ao seu critério. Não quero visitá-lo mais cedo no cemitério. Espero que não fique chateado comigo. Só te mandei essa letra porque sou seu amigo. Vou da linha, me adiantar como sempre. Mas não se esqueça que você também é competente. Até outro dia, que Deus ilumine os seus pensamentos. Malandragem dá um tempo. Tô cansado de pagar um saco, te adianto o lado. Não vejo resultado nenhum. Nessa